Olha só que delícia que é você conhecer um ser humaninho desse jeito. Aqui sou, eu não conhecia ele, acabei de conhecer, né? Você é bravinho, você é bonitinho. Olha só, já vai arrebentar as porras da minha corrente, calma. Mulheres, vocês deviam ser assim com a gente. Não, já tá arrebentando. Não, fica, pare de querer. Pare, seu lazarento. Vai me matar. Sai daqui. Sai, lazarento. Sai. Porra, não faço mais amizade com vocês, não. Ai, socorro. Sai daqui, seu demônio. Morre. Morre, cachorro. Morra. Socorro.